palavra me futuca. A palavra quer invadir a minha cuca. A consciência se expande. A consciência se contrai. A consciência da cabeça entra e sai.